3 autorizado, Salvador Ilhéus, 1160 nível. Decolou no 0, direita da Euleda. Controle em 119, decimal 8, transponder 5045. Autorizado 160 Ilhéus, a rota é conforme, vai decolar a pista 110, com curva à direita, no perfil da Elta, São Leda. Controle 198-5045, transponder. 4033, cotejamento correto, chama puxa acionamento. Passaria do linhas aéreas 2230, solos 20, direita próxima, 1219. Direita 219, obrigado, boa. Sequência 126, decimal 0, alternando 128, decimal 8. 260, 288, 777. Salvador, boa, é o passarelo 2230, ligou? Passarelo 2230, Alfa Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette no 4, boa. Azul 4076, informe velocidade. 2509, atinge uma TMA2. Azul 4076, reduza para 1909, desça para 3000 pés de QNH no 04. 3.014, reduzindo 909, 407.62. TAM 32 no meio, informa o tráfego nas proximidades de turno, mantendo 500 pés, não interfira na nossa aproximação. Positivo, sem contato visual, porém monitorando TICAS, TAM 32 no meio. Estabilizado o localizador, TAM 3216. TAM 3216, complete aproximação, chame torre 118, décima meia. 118,6, bom dia. Azul 4076, desça para 2000 pés, autorizado, final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado o localizador. 72000, autorizado X-Way, reporte estabilizado, 4076. Qual estacionamento é o? Vai aqui para geral. Versão geral, o pátio 3 seria o mais próximo aí, onde estão os ATR e os 170 da Trip e o 37 Sideral, 219. 219, cara. Bono, gol 47. Tango livrou a principal, na aviação geral. Papa Romeo, o hotel Oscar Tango, ciente, Alfa aqui do pátio 3. Lembrei, o hotel Oscar. Solo é de 6741, autorização para Guarulhos, sentido da Oscar. 6741, autorizado Salvador Guarulhos, 340, via autorista 50. Decola da 10, direita da Euleda Bidev. Controle em 119, decimal 80, transponder 5060. 2, 16, uma milha do Índia Serra, baixado e checado. 73216, tráfego ainda não avistado, tem o capa à vista? Negativo, senhor. Eu tenho a formaçãozinha só e próximo marcador externo mesmo, reporte visual, checado já está, 170 com 10, reporte lá visual 3216, tá? Possível, reporte lá visual 3216. Pista 1-0, tá 3-2-1-6. Pista 1-0, pouso autorizado, 1-6-0 graus, 6-12 nós, 3-2-1-6. Positivo, pouso autorizado, 3-2-1-6. Tem que tiver de Romeu, prossiga. Azul 4076, informa o tráfego nas proximidades de Duna, mantendo 500 pés, não interferirá nessa aproximação, é o Robson 44. Gente. Jet Romeu, informe radial de distância da localidade. A passada é uma 5 milhas do outro terra. Salvador, o voo 9041. Azul 4076, complete a aproximação, chame torre 1-9-16. 2-2-6, boa, 4076. Voo 1041, prossiga. 1041, faz desvios à esquerda por formações para mais à frente, 20 milhas, reaproar voo, ok? Controle ciente, voo 1041. Juliette Romeu, qual a distância da localidade de Salvador, de radial distância de Salvador da localidade, Águas Claras? A distância exata, eu não tenho como precisar, senhora, eu estou aqui na vertical da BR-324. Qual prova que o senhor manterá para a localidade e por quantas milhas? Vai manter sobrevoo parado, na... mais meia milha. Ok, o Mike Juliette Romeu, agora a gente tem contato radar com o seu traço, tá próximo aí do externo, através do externo. Sua localidade é Águas Claras, fica nesse setor ou é afastado mais de 20 milhas de Salvador? Confirme. É, sobrevoo em Águas Claras, senhor, mantendo 500 pés. Pois é, eu já entendi que é Águas Claras, a dúvida do controle essa é qual o rumo que o senhor vai tomar da presente e a distância que o senhor vai ficar afastado do aeródromo, esse é que é o questionamento. 219, eu jando na Eco, boa. Boa, azul 476, pistão no zero livre, 170 graus, 9 nós, o altímetro está com uma pequena variação, em 1014.9, em 1015, pouso autorizado. E pouso 476. Oeste, o setor sul, qual o setor que o senhor vai prosseguir agora? Vai manter no setor uísque. Uísque, sim, a gente está de prosseguir mantendo 500 pés aí no máximo, ok? Devido às aeronaves em aproximação aí no ILS. Ok, o senhor tem a presente posição agora? Tem, agora eu tenho contato com o senhor. O senhor está aí no través do marcador externo, a 2 milhas aí do setor noroeste. Afirmativo, vai manter sobrevoo nessa posição. Sim, sem problemas, 500 pés no máximo altitude. Graças, senhor. Ponte 09, inspecionamento. 3-4-0-3-3, está ali, chamado. Chamando para o táxi, 4-0-3-3. 3-2-1-6, vai mantendo o Juliette. 4-0-3-3, tem condições de acionar a posição e posterior pushback? Confirmando, para acionar na posição, posterior pushback? Afirmativo, para ingressar um Airbus da Tana Juliette, com o portão dele, está bem próximo a Juliette. Ok, a gente aguarda aqui na posição então. Gente, 3-2-1-6, ingresso Juliette, portão 0. 3-2-1-6, direto, portão 1-0. Arapa. Menos células 30, da direita 129. Direita 29, tá certo, 7. Salve Salvador, boa tarde, 4076 da Azul e do Otávio Trote. Azul 4076, Alfa, porta em Sagilete. Alfa, porta em Sagilete, 4076. Solas 4033, ponte 9, coordenação do solo, Guaraná da Tampa, está no feedback? Afirmativa, chama para tarde. Chamarás, boa tarde. A nível de voo 050. Chegada Mari via até o 050, 8001. No 041, autorizado a proa de pelo. Ok, autorizado proa de pelo, voo no 041. 4076. Graças, Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, 4076. Tan 8001, uniforme velocidade. Tá, 290 vai iniciar a redução agora para 250 para passar 10.000. Tan 8001, reduz a 250 nós, é o número 2 na aproximação. 250 reduzindo. Sola Zoa 4033, para táxi 104 a bordo, 104, 3 horas de autonomia, alternando Salvador. Gente, visual aeronave da empresa, parqueando 08, após Juliette Alfa, torre 18-6, 1014, confirmando ajuste. Excelsior Golf, informe pessoas a bordo. 754, informação, como está? Mike, Sierra Golf, informe pessoas a bordo. Gente. Gol no 754, chama o controle. Relativo, na sua escuta, passando ajuda. Gol no 754, adiciona identificação. Via chegada a mar e desça até nível de voo 060. Descendo até o nível 060 via chegada mar, igual 754. Gol 1041, desça até 2500 pés, que é legal no 014. Autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. Ok, descendo para 2500, reportarei final do X-Ray estabilizado, gol 1041. Tá, 8001, desça via para 3000 pés, que é legal no 014. Desce via para 3000 no 014, 8001. Gol no 754, desça até nível de voo 050. É o 050, gol 754. Juliette Romeu, prossiga. Ciente, Mike Juliette Romeu. Salvador, boa, passarela 2230. 42230, informação Oscar, confia. Afirmo, sim, Oscar, solicita 2260, vitória da conquista, por gentileza. 2230, autorizado, Salvador, vitória da conquista, 260, decola no 0 direita, gole sol. Controle 11935, transponder 5065. Aqui eu passarei do 2230, autorizado o sistema dessa pista conforme o 2260. Cole e vai atrás, transponder a pista dessa. O transponder 5065 e o controle após 2935. 198, controle. Ok, 198, obrigado. Por enquanto, não é. Estabilizar localizador. Reportarei estabilizado, desce para 2000, gol no 041. Gol no 041, informa o tráfego. 11 horas, 7 milhas, mantendo 500 pés. Opção 44 não interferirá na sua aproximação. Gol no 041. Paulo Salvador, web 6741, no 7 para puxa acionamento. Livre 07, chame táxi, 6741. Chamará 6741. 033, decola os 39, controle 19-8, boa viagem. Controle Salvador, boa, azul 4033. Azul 4033, contato radar na decolagem, subata nível de voo 160, saída da EL. 160 da EL, tá atingindo 2000, curva à direita no perfil. Azul 4033, sente. Atingiu. Gol 1041 estabilizado no localizador? Estabilizando no X-Ray, gol 1041. Gol 1041, não complete aproximação, chame torre 118 décima meia. 18-6, bom dia, gol 1041. Tá, 8001, desça para 2000 pés, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, após estabilizado no localizador. 2000 autorizado, autorizado a ILS X-Ray 8001. Porte checado, pista 10, visual com aeródromo. Baixote checado, reportarei, gol 1041. Salvador, autoriza para o Mike Serra Golf ficar presente em voar rotatória? Negativo, Mike Serra Golf foi o Paripe. Certo, mantém a porta de Paripe e o Golf. Baixante checada avistando, gol no 041. Pista no zero, pouso autorizado, 170 graus, com 8 nós. Livre pouso na 10, gol no 041. Paulo Salvador, o EV 674 no Protáxi, no 24 a bordo, 4 horas e 10, alternando com o Fê. Protáxi autorizado, via de Leite Alfa, pode esperar no 0, torre, 118, estima 62, altímetro no 014, EV 674. Livre táxi via Juliette Alfa e no ponto de espera da 10, chama pronto, 18-6, estado em 1014, obrigado, bom trabalho, Fê. Obrigado, também. 500 pés, é o Robson 44, é o Mike Gillette Romeu. Sente, passou eu mesmo de casa aqui, o Mike Serra Golf. Serra Golf corrigindo Águas Claras. Não adiantou muita coisa não, que eu não sou de Salvador, mas tá tranquilo, tem aqui no TCAS, tá a 5 milhas, 4 milhas de mim aqui. Mike Gillette Romeu na escuta? Na escuta, sente do tráfego, cara. Serra Golf visual com campo, voa rotatória. Mike Serra Golf, tá visual com campo? Afirmo. Questionamento, parceiro, 2-3-0. Autorizado, parceiro, 3-0. E o posto, senhora, 3-0. Em Salvador, Guardial, do Mike Serra Golf, descendo para 1.000 pés, voa rotatória visual com campo. Sente Mike Serra Golf, final no 7 autorizado, porém será o número 2 para a pouso Salvador, devido ao Airbus da TAM no LS, ok? Inicialmente terra vertical da rotatória, aguardando final no 7 então. Gente, vou reduzir um pouquinho aqui, já possui o mesmo ticket aqui, interceptando o lock. Positivo então, o gol no 041, pousou, livrou os 44, 121 nove da presente. Deu logo. 0014. Seria pro Gol 754? Gol 754, desça para 2000 pés, QNH 10014. 2000 pés, ajuste no 0014, Gol 754, obrigado. Então, 8001, informa o tráfego. 11 horas e 5 milhas, mantendo 500 pés, Robson 44, não interfira na sua aproximação. Ciente, interceptando o localizador, 8001. Então, 8001, complete a aproximação, chame torre 118, décima meia. 18,6. Gol no 754, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Reportará estabilizado no localizador ILS X-Ray, gol 754. O Abaeté 48 é onde? Abaeté 4861, no aceno identificação, vou indo na proa de Amã para chegada Amã, reporte para descida. Reportando para descida, 4861. Controle Salvador, TAM 3660, informação Oscar. TAM 3660, aceno identificação. Acionado, minha TAM. TAM 3660. 65 milhas, sudoeste do VOR de Salvador, contato radar. Foi na proa de Mari para chegada a Mari, reporte para descida. Proa de Mari, está no ideal descida, 3660. Tá 3660, desça inicialmente até nível de voo 100. 100, inicialmente 3660. Controle Abaeté, está no ideal descida. Abaeté 4861, desça até nível de voo 080. 080, mas... Alfa Tango Tango, descende 2000 feet, Kennedy, o Azir, uma foto. Subdev 1985106, azul 4089. Tá, posicionamento azul 4089. Para o teste, passarei do 2230 com 38 a bordo, 3 horas e 10 alternando de Salvador. Sinal no 7, temos um CIO já bastante reduzido, vai interferir na sua aproximação. Reporte visual 8001. Paciente, 8001. Torre 118, meta no 04. Evitar que mulher tchau, falar 18, primeiro, obrigado. Gol no 041 da passagem embreada da passaria da Juliette, após ingresso 01. Passaria do ingresso 04, 041. autorizado Salvador Recife 330, decola no 0 esquerda, Pucaracaju. Controle 1998, corrigindo 190. Autorizado Recife, nível 330, via para o 8, decola, curva esquerda, Pucaracaju, 198 controle, 5127, autorizado 5728, portão 5. 5107, transponde. 5107, obrigado. Tchau, puxa a palavra. Fábrica, o vento é de 170, alinhado 17, tem 10 nós de intensidade, pouso autorizado, Serra Golfe. Vento é grato, a porta do solo. Tudo bem. 1754, compete aproximação, chame torre 118, décima meia. Torre Salvador, 118, 612, Serra Golfe. Ali manter o 022, pegado. Desvio pela direita do CH, senhora. Ciência, Abaeté 4861. 538. Quer coordenar 32? Não, 380 tá bom.